9-0, reporte localizador. 2-6, 9-0, reporte estabilizado. Boa noite, 3152 da sua identificação, desse 2000 pés via mar e ajuste no 018. Localizadora 3600, Campo à Vista. 3600, chame torre 18612, é bom pouso. 86. Salvador, está 3600. Zero, boa noite, avistado, a pista se encontra livre, repórter passando externo, contendo mais travado. Passa lá. Arma Chitromol 3600. 3600, tem tudo autorizado, vento variável com dois nós. Livre pouso 3600. Está confirmando pista seca. É, faz um pouco de tempo já que não chove. Porém, fique atento, possivelmente vai se encontrar indo um pouco molhada. Tá 3 152, descendo pro 050 agora. Tá livre a 2000 pés, sem restrições, 3152. É, 2000, obrigado. Considere seu laboratório 30, ao livrar a direita, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa, Juliette, até a posição remota 1-3 do pátio principal. Frente Alfa, Juliette, remota 1-3, na sua escuta está 3600. papá, chame em Uno no 8.6. Autorizado, afinado, ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Vou chamar estabilizado, tá 3152. Via Pesouro 16. Então, é a Dael, inicialmente na Dael, Leda, pós-Leda, vou abrir para interceptar o Via. Estabilizou, 3152. 3152, chame torre, 1986, bom pouso. 86, obrigado. Torre Salvador está 3152, sinal estabilizado do ILS. Dois avistado, cheque o trem, está livre pouso autorizado, vento calmo. Certo, tem livre pouso na pista 10, tá 3152. Reporte baixo travado. Baixo travado. Sim. Salvador, boa noite, 355 no 5, informação Bravo, passando ponte. 355 no 5, boa noite, contato radar, mantendo 1-40, foi na ponte pelo, guardando chegada bom, fim reporte descida. Voando pelo na ponte, 355 no 5. Dois bem-vindos, são agora aos 46. Olivana, me escuta, prossiga Alfa Juliette 62, é portão. Alfa Juliette 62, tá 3152. da posição Adolf. RP aqui. E... Já previsto.